Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti. Olá pessoal, aqui é Carol Gilberti, da coluna Mulheres Elétricas, e minha convidada de hoje é Isabel Mendes, que é diretora financeira do Conselho Nacional da Mulher Empresária, da CACB em Brasília, vice-presidente da Federaminas Mulher em Minas Gerais, diretora da Seminas e também empresária no segmento de embalagens. A Bel, além de ter todas essas funções na vida, no dia a dia dela, ela também vai participar do seminário sobre as mulheres na indústria, que está sendo promovido pelo Instituto Feminino de Engenharia, o IFE, e vai ocorrer neste sábado, dia 21 de novembro, em Belo Horizonte, e ela veio contar um pouquinho pra gente sobre todo esse trabalho que ela faz nos bastidores e também a sua atuação agora desse seminário. Bem-vinda, Bel. Ei, Carol, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com você um pouquinho. Bel, eu que agradeço a sua presença aqui em Mulheres Elétricas, porque você certamente é uma dessas mulheres. Você assume vários papéis no seu dia a dia e você atua em vários setores, contribui de diversas formas. Então eu queria que você nos contextualizasse aí um pouquinho sobre a sua rotina, a sua profissão, esse seu dia a dia, a importância de ter uma mulher líder. Conta um pouquinho pra gente sobre o dia da Bel. Como que é que você consegue assumir tantas tarefas? Carol, não é fácil, mas é prazeroso. Eu falo que nós todos precisamos de ter motivos, né, pra nessa vida, a gente tem que deixar um legado, a gente tem que produzir, né? Então, a minha rotina é assim, eu acordo 6 horas da manhã e vou emendando uma atividade após a outra e nem sinto o tempo passar. Sabe, Carol, porque quando a gente faz o que a gente ama, a gente não sente cansaço. O que eu acho que cansa as pessoas são preocupações, são decepções, trabalho, ajudar as pessoas, produzir, isso é prazeroso. Então, assim, eu não sinto nenhum cansaço. A gente vai dividindo o tempo no que pode. Então, eu tenho o meu foco no grupo, que eu sou presidente, e continuo fazendo todo o meu ritmo no associativismo, que abriu muitas portas para a minha empresa, abriu muitas portas para o meu conhecimento pessoal e profissional. Então, hoje, além de eu estar no associativismo e à frente da minha empresa, eu acho de suma importância nós divulgarmos o empreendedorismo. É muito importante que nós, mulheres, não teçamos diferenciação em relação ao universo masculino. Muito pelo contrário, que nós tenhamos com eles, paralelamente com o universo masculino, o poder de escolha, o poder de decisão. Isso é que é o mais importante. Bel, você tocou na cereja do bolo, né? Mulheres Elétricas também se pautam muito em cima desse assunto, que é da complementaridade, né? A gente não quer excluir ninguém, a gente não quer tomar o lugar de ninguém. O que nós mulheres fazemos quando estamos falando sobre a liderança feminina é justamente sobre dividir essas lideranças e complementar, porque a gente acredita muito nessa complementaridade mesmo, que as mulheres têm características que somam junto com aquelas que os homens também têm. Então eu concordo demais com você e fico muito feliz com o seu posicionamento, não só como mulher, mas como empresária, como empreendedora, seja através desse posicionamento. Inclusive, eu vejo que você é extremamente ativa, né? Super atuante. Você podia contar um pouquinho pra gente como que você acha que você, Bel, pessoa física, e também você, pessoa jurídica, consegue ajudar a ter algum tipo de impacto nesse mindset, né? Nesse conceito que ainda é muito engessado na nossa cultura? Carol, nós empresários, quando eu falo empresários, homens e mulheres, nós nunca fomos tão expostos e colocados à prova. Então, é um momento em que nós temos que buscar um entendimento e reconhecer o momento de transformação que a humanidade está passando. Então, essa quebra de paradigma, ela não tem mais espaço para ela no momento que a gente está vivendo. Então, cada vez mais nós temos que unir forças, independentemente de gênero, em prol de criarmos empresas cidadãs. Quando eu falo em empresas cidadãs, é um termo que eu acho que abrange muito o que vai acontecer daqui para frente, né? Então, nós todos, nós temos de trabalhar num propósito, que é um propósito, assim, de ter capacidade de buscar líderes que assumam o seu papel, não só naquele capitalismo de ganha-ganha, mata-mata, mas sim no âmbito geral do que uma empresa promove em todo o contexto da sociedade. Bel, concordo com você. A gente precisa de cidadãos conscientes, né? Que sejam formadores conscientes, fundadores de empresas conscientes. E você falou muito desse capitalismo, né? Que eu ganho. E hoje em dia o mundo realmente está tendo um outro olhar. Inclusive, eu sou muito fã do capitalismo consciente, que é muito, tá muito alinhado com tudo isso que você falou. E essa questão das empresas cidadãs é exatamente o ponto aonde eu vejo o mundo chegando. Obviamente, mudanças não acontecem da noite para o dia, né? Demora, são construídas, são quebras de paradigmas, como você mesma disse. O nosso país, ele tem muito peso no empreendedorismo, como geral, mas também das mulheres. Alguns números que são extremamente relevantes. Por exemplo, o Brasil é o 7º lugar, né, na maior participação feminina entre novos empreendedores. Então, ou seja, temos mulheres aí se tornando empreendedoras todos os dias. Agora, aonde eu quero chegar com isso, Bel? Que eu quero que você me ajude a gente conseguir levar soluções para alguns problemas que eu encontro no dia a dia dessas mulheres. Muitas delas, sim, começam a empreender. Inclusive, somos 24 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil. Mas nem todas têm êxito nos negócios, né? Os negócios começam e quebram. E esse é um grande problema, né? Porque nós mulheres, a nossa liberdade está ligada à nossa independência financeira. O que que você, na sua visão como empresária, empreendedora e mulher, acha que ainda falta para a gente conseguir alavancar ainda mais essas mulheres? Carol, são muitos os desafios. Nós passamos por situações desafiadoras constantemente na nossa vida, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional. E eu digo que homens também passam por desafios. Eu nunca penso que o meu desafio por ser mulher é maior ou foi maior. São desafios. Eu costumo falar, essa pandemia, ela veio nos mostrar o quão somos vulneráveis, somos frágeis. E também pelo um paradoxo de que quanto nós também temos força para lutar contra tantos desafios. As empresas, elas estão doentes, e esse capitalismo que a gente estava vivendo nele é tão doente e nocivo quanto uma pandemia dessa. Então, mais do que nunca, é o momento da gente procurar criar cultura nas nossas empresas e empresas que vão nascer, uma cultura de uma empresa sadia, de uma empresa viva, sabe? E o tanto que uma empresa, ela é socialmente responsável por tudo. Então, agora, nesse momento, eu penso assim, nós precisamos de buscar conhecimento, buscar ajuda de pessoas que já passaram por isso, ajuda de órgãos que trabalham em prol do desenvolvimento do empreendedorismo. Então, são várias ferramentas que a gente tem nas mãos para evoluir, tanto nós, eu, qualquer uma, que a gente está sempre evoluindo. Eu digo pelo meu exemplo, depois de 25 anos de empresa, eu tive condições de parar um pouco para estudar. Eu fui me graduar depois de 25 anos de empresa, porque na época que eu montei a empresa com meu sócio, que não é meu marido e é um homem, então quer dizer, nós estamos de igual para igual, ele também voltou a estudar depois de 25 anos de empresa. Então, o conhecimento, para mim, é a chave do negócio. O conhecimento acadêmico, o conhecimento de troca de experiências, Por isso o associativismo é tão importante, né? Eu dou parabéns absurdamente para a Laís Reis, que é a idealizadora do IFE, né, que é o Instituto Feminino de Engenharia, porque num contexto, né, num ambiente tão dito, né, entre aspas, masculino, ela buscar a inclusão das mulheres, não é? Então, assim, eu penso que a cadeia produtiva da engenharia, ela é extremamente masculinizada, e isso, a gente é um pouco culpado por isso também. Então, nesse momento, né, voltando ao que você havia me perguntado, ninguém nasce sabendo nada. Ninguém nasceu médico, ninguém nasceu presidente, ninguém nasceu líder. Nós nos transformamos. Basta querer e basta ter foco no que vai fazer. Bel, que incrível essa história, hein? Eu também concordo que sabedoria, conhecimento, né? Você se qualificar, é tudo. Essa troca é maravilhosa. E olha só, você ainda foi buscar a sua formação depois de 25 anos. Mas eu vou falar uma frase aqui que me chamou a atenção outro dia, que é o seguinte: o saber se aprende com os mestres, a sabedoria só com o corriqueiro da vida. Então, as pessoas têm que parar para pensar e falar assim: Geandro, nada é uma perda de tempo se você está aprendendo, né? Então, eu acho que você é o exemplo disso, porque você fundou uma empresa, você correu atrás, né? 25 anos atrás, nosso país ainda era outra realidade. A gente tem muito aí o que encaminhar ainda, mas imagina, 25 anos atrás era outra realidade, né? Outro engessamento. Fundou com um homem que é sócio seu até hoje. Que incrível essa história. Parabéns para vocês dois. Então, se vocês já estão no mercado há, né, um quarto de um século, vamos colocar assim, o que vocês esperam dos próximos 25 anos? Você que está aí pautando tão em cima dessas empresas, né, mais humanizadas, das empresas mais conscientes, com esse novo mundo, essa pandemia que trouxe aí uma nova visão, o que você acha daquelas empresas que estão, né, com olhar para esse novo mundo e aquelas que não estão, né, nem atentas a isso? Que diferença que vai ser dessas duas óticas do mundo? Carol, entenda, 25 anos de empresa que eu voltei a estudar. Agora, né, em 2021, vamos para 33 anos de empresa e os desafios continuam, estão a todos os momentos. E falando em desafios, imagine há 33 anos atrás, eu casada, o meu sócio casado, quais os preconceitos que nós passamos, eu como mulher, ele como um homem, um homem sócio de uma mulher casada sócia de outro homem, desafios de raça que tivemos de enfrentar vários preconceitos. Então, eu digo que eu tive todos os percalços para desistir. E, no entanto, pelo contrário, eles me fortaleceram, tanto a mim quanto ao Paulo, né? Então, o que eu digo sobre isso? As pessoas hoje, elas precisam entender que só depende de você. Precisamos ser autênticos, sermos coerentes, sermos transparentes com o que a gente está fazendo. Eu acho que se nós tivermos esses três compromissos de autenticidade, de coerência e de transparência, não tem como dar errado. Isso aí, obrigada por me corrigir, Bel. Realmente, a gente tem que deixar esses anos todos contabilizados, porque cada dia é um aprendizado, cada dia é uma construção, cada dia é uma mudança. Então, 33 anos não é para qualquer empresa, não é para qualquer pessoa. E eu te parabenizo a você, né, você e ao seu sócio por terem aí persistido, por terem se mantido firmes nos seus propósitos, independentemente do que o mundo fala. Eu digo que essa é a grande diferenciação entre né, talvez alguns que têm sucesso e outros que não. É essa persistência, talvez tapar os ouvidos e seguir em frente. Porque a gente ouve muito do mundo que não vai dar certo, que a gente é doido, que, né, que talvez a gente não está na linha, não está no timing, que não está no... tem tantos, só tem vamos dizer assim, coisas contra para a gente não poder mais seguir em frente. Mas quando a gente tem um propósito, tem uma vontade e uma força, a gente vai. Então eu queria te parabenizar e te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, contando essa história maravilhosa e dando esse super exemplo de uma mulher elétrica. Carol, eu que agradeço o carinho, o convite desse papo delicioso e deixar um recadinho aí para as pessoas que estão nos ouvindo, que não é nenhuma vergonha para qualquer líder, para qualquer empresário ou empreendedor agir sempre com o coração, deixando suas emoções e sua fraternidade fluírem, enxergando o mundo com mais empatia, né? A gente tem que reconhecer a riqueza da diversidade e das diferenças que nós estamos passando por elas. Estamos convivendo com diferenças agora, com mais equilíbrio, né? E cuidar de nós mesmos e cuidar dos outros, porque, para mim, esse é o segredo de tudo. Um beijo grande. Muito obrigada pelo convite e pelo carinho. Bel, muito obrigada pela sua participação em Mulheres Elétricas e volte sempre. E para vocês que estão acompanhando Mulheres Elétricas, nos acompanhem também lá no @MulheresElétricas. Até mais. Tudo está mudando.